essa vida tem o seu preço. Aqui se faz, aqui se paga, parceiro. Veneno o tempo inteiro, ódio no limite. A paz é remota no país do calibre. Aí, mano, cê sabe, aqui a vaidade te transforma num servo da maldade. Toda ação tem reação, o retorno imediato. Hoje você caça, amanhã cê é caçado. Bens materiais, sonhos de consumo, quem não quer sangue bom? Mas aí, eu não me iludo, nada cai do céu, o que vem fácil, mais fácil. Prefiro batalha pra conquistar meu espaço. Dificuldades tem, é muita treta, barreiras na frente, mas a caminhada compensa. A vida é dura, sofrida, tiozão, sou verdadeiro na missão. Ganho o troféu de campeão, o sabor da vitória é inigualável. Mas tudo tem seu preço, né tio, cê tá ligado? De chapéu, atolado, banguando na quebrada, tipo fracassado, true, não arruma nada. Invejar o irmão e agir na maldade, não se adianta, pique, trairagem. Deus escreve certo em linhas tortas, só merecedor na vida alcança a glória. Tudo tem seu preço, o gosto da vitória. Pra sentir tem que passar na prova, não se abater nas piores horas. Só quem merece, true, alcança a glória. Seu preço, custo da vitória. Sentir tem que passar na prova, não se abater nas piores horas. Só quem merece, truta, alcança a glória. É preciso ter uma meta nessa vida pra conseguir vencer. Tem alternativa, só basta acreditar e lutar até o fim, que a recompensa com certeza vai vir. Nunca me abati com o sofrimento, sempre tô com o pé no chão, caminhando contra o vento. Disposição tem que ter na caminhada, senão a derrota nos derruba na vala. A palavra é chave pra vitória, é o otimismo, e quem ajuda o irmão será bem reconhecido. Deus abençoa quem tem um bom coração e resgata quem tá no caminho da perdição. A minha fé, nego, é poderosa e me guia nas trilhas perigosas da periferia. Eu sei que a inveja habita esse lugar, por isso ando ligeiro e sei quem confiar. A mente dos invejosos é fria e traiçoeira, só quer nos atrasar de qualquer maneira. Não aplaude a melhora, dão risada da derrota, mas nunca vão sentir o gosto da vitória. Porque quem deseja o mal só atrai melancolia. Não tem paz, sossego e a queda é mais sofrida. Com Deus no coração me protegendo, meu guia, eu sigo me esquivando, esperto com essas fitas. Tudo tem seu preço, o gosto da vitória. Pra sentir tem que passar na prova, não se abater nas piores horas. Só quem merece, truta, alcança a glória. Tudo tem seu preço, o gosto da vitória. Pra sentir tem que passar na prova, não se abater nas piores horas. Só quem merece, truta, alcança a glória. Pior que seja o momento na sua vida, acredita em Deus que ainda há uma saída. Você pode, tu és forte, não abaixe a cabeça. Vai que vai na batalha com garra, enfrenta, amanhã é outro dia. Tudo é superável, se for merecedor pode crescer alembrado. O caminho é difícil, repleto de espinhos, mas cê sabe como é pra ter um dia lindo e possível. Não, trutão, não pense desse jeito, pensamento negativo não vira guerreiro em hipótese alguma. Não deseje a maldade, na falsidade cê não lucra, compadre. A dor da derrota pode ser aliviada, o remédio é a luta diária. Você bem mais direto, tem que ter disposição pra saber reverter essa situação. Por incrível que pareça, não vejo atitude, não sinto firmeza. Tem mano que se ilude, se apega com as fitas que não tem nada a ver, e ainda quer, tiozão, desmerecer uma par que tá no corre do dia a dia para dar o sustento pra família. Nossa melhora depende de nós mesmo. Lute com fé pra ter o reconhecimento.